Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Para mim é uma alegria muito grande estar entrando na sua casa, pelas ondas da Rádio Mãe de Deus, pela internet, pelo aplicativo da rádio. Meus caros, depois de encerrado uma série importante sobre as características do homem segundo o plano de Deus, o meu desejo agora, a partir desse podcast, é lhe falar sobre exemplos de homens a partir das Escrituras Sagradas. Nós vamos começar uma longa trajetória que vai ocupar este ano inteiro, onde nós vamos falar a cada podcast de homens que foram bons exemplos, mas que também foram maus exemplos. Homens do qual nós podemos aprender as suas virtudes e temos que buscar nos distanciar dos seus defeitos. Eu espero que essa série seja uma série que faça você também ter amor à Sagrada Escritura, às histórias que a Bíblia nos conta para fins da nossa própria edificação, para fins da nossa vida de santidade. Muito bem. Para iniciar esse podcast, nós vamos falar sobre o primeiro homem, Adão. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, decide criar o homem como a coroa da criação depois de 5 dias de criação. Na história da criação, que nós não iremos discutir se é um mito, se é fato, isto não importa. Importa que nós queremos saber, entender qual é a intenção do Espírito Santo a nos falar sobre a vida deste homem, de sua esposa e de sua família. Meus irmãos, minhas irmãs, Adão foi criado conforme a imagem de Deus, sem mácula alguma, sem pecado algum. E Deus fez dele, da costela dele, a varoa Eva. Adão, como eu costumo dizer, nele estão todos os maus exemplos que podemos encontrar na história do homem. Os homens em geral acabam caindo nos mesmos erros que Adão cometeu. Infelizmente, nós estamos perigosamente perto de Adão. Não somente por sermos descendência dele, mas sim porque nós podemos muitas vezes cair nos mesmos erros que ele. Essas mancadas, como eu digo, podem ser enumeradas, e eu vou falar elas para vocês. Podemos aprender a como não seguir Adão. Adão foi chamado a dominar a terra, incluindo os animais da terra. Ou seja, a serpente que possessa pelo demônio estava debaixo do seu senhorio. E quando essa serpente chegou perto de Eva, por que é que ele não a afugentou nem que fosse a pauladas? Segundo, Adão foi chamado para formar junto com Eva a pintura mais formosa da imagem de Deus. Gozavam de sua presença real todo dia ao cair da tarde, bastando que seguissem o mandamento de não tocar na árvore que estava no centro do jardim. No entanto, com a cobiça atiçada e com um coração soberbo, em um momento arremessaram a si e a sua descendência em uma tragédia, e que se não fosse pela providência divina, se não fosse a misericórdia de Deus transformando o mal em bem, nós não teríamos a história da salvação. Terceiro, Larry Crabb, em seu livro O Silêncio de Adão, faz um exercício imaginativo e alega que Adão estava ao lado de Eva no momento da tentação. Ora, por que raios Adão dá ouvidos à sua mulher? Por que não lhe passa um aviso? Por que não lhe chama atenção? Em quarto lugar, depois do pecado consumado, Adão começa em uma paranoia impressionante a culpar a todos pelas suas omissões. Culpar a serpente, culpar a mulher e, por fim, culpar a Deus. É o retrato da desgraça que se abatia sobre o homem. Quinto, finalmente ele sente vergonha de seus erros, se esconde, pois estava nu, e ao receber sua punição para a expulsão do jardim, Deus tece as roupas de que Adão e Eva necessitarão. A condição de total dependência de Deus fica escrachada pela ignorância de Adão, que não sabe o mínimo para sobreviver. Em tudo, ele necessitará de Deus. A despeito de sua desobediência. Em sexto, seu descuidado com sua família presencia a cena do assassinato do primeiro fratricinho, além de viver em um duro tempo de trabalho árduo e com poucos resultados. Vejam, o exemplo de Adão é um exemplo que pode muito, muito bem nos fazer pensar como temos vivido nossa vida como maridos. Como pais, como vivemos de omissões, sem proteger, de descuidados, sem amor, como tem sido esta vida? Deus queira nos, através das Escrituras, nos ensinar a não vivermos o exemplo de Adão. Deus te abençoe, até o próximo podcast.